Quantos passageiros? 5 para desembarque. 5-7, boa tarde, Otávio Café. Obrigado. Salvador, boa tarde, Oceano 6142, ponto de espera, dá um no zero próximo. 6142, mantém o ponto de espera. Devido a uma revisão na pista, foi reportado um buraco ali próximo da porta. Mantém o ponto de espera, o 6142. Correção para posicionamento. 966 para sequenciamento. Mantenha para a 30. Esquerda 030 limitado do lock. Ativo limitado do lock, 966. 966 desça para 4.014. 4.014. Afirmo Vitor Yankee Vitor, follow 47, autorizado backtrack para o pátio 4, reporta livrando. Established in Island Highway 10. 1164 call Salvador Tower 118905. 118905 go 1164. Thank you, good day. Tower, good afternoon, go 1164. 1164, continue approach, ultimate set 1014, stand by plenty clear. Continue approach 1014, go 1164. Chené 6142, ali em decola de imediato, separado? Afirmo. Autorizado, ali em decola 1-0, vento 1-5-0 graus, 5 nós, agilizando manobras na medida do possível, 6142. Ali em decola 6142, tá, outra. Are you ready to copy? Get ready, go ahead. Gear Galeon, flight level 360. The route is direct to Irumi, India Romeo Uniform, Mike, India. After upper November 857, after position Mosu, Mike Oscar Lima Sierra Uniform. After departure is Dial. After Dial, Leda, after Leda, Irumi. After departure, right turn, Cocode 5060. And Salvador departure control 120.8 read back. Read back correct, call me for pushback and setup. Solo 6315, da Oceané, autorizado, chama para início de táxi, 6315. Fizeram uma boa viagem. 2020, bom trabalho, 6142. Corre, controle, Salvador, boa tarde, Oceané 6142. 6142, aguarde. É 3262 torre no 895. 295, 26. O 966 estabilizado. Afirmativo. 12-9-9-9-5. 18-9-5-1. 1-5-4. Torre, boa tarde, Oceanair 6-3-2-6. 6-3-2-6, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aeronave que precede tocando solo agora. Que reduziu aqui o 6-3-2-6. Juliette Quebec, Kilo da Prevente 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o final na 7. Caminhão 42, suba ao 350, saída da Pouca, vigilância. Pouca, central 350, 6142. Não. No 966, continua a aproximação, reporte externo baixado, checado. Camarada externo. Sr. Yankee Vito, a cópia Brasília? Pronto para cópia? Autorizado Brasília, nível de voo 380, via Presolu 97, Fox Romeo Mike, após direto. A subida será Arbor, transmissão Alefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 17, código transponder é o 5030 e o controle 119, descorrigindo no 208. Ocean Air 6326 com 1014, pouso autorizado 90, vento no 30 graus, 8 marchas. 7014, 6326. 4, confirmo POB com a torre, chame a mesma em 118.95. O Yankee, corrigido Vitor, Yankee Vitor. Commander Bravo, 1164, clear taxi by Alpha, report before Juliet. Alpha, we report before Juliet, go 1164. Continue a aproximação para o 17, tem condições de apontar na terceira milha? Que tal? Trabalhador, boa tarde, o azul 4-0-0. Para a Campina 3-4-0, para a gente estar rodando o próximo. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 340, via Presolu 10, Pubave, Presolu 6, Bravo Hotel Zulu e após sair conforme rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, após Leda, Motivar com a primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5045 e o controle em 119, decimal, corrigindo 1208. Autorizado para Campinas, já fez 4-0, depois de Bruno 0, Pubave, Bruno 6, Bravo Hotel Zulu, roda no centro, decola Nadael, Leita Mótica, está 1-0, curva direita, transponder 5045, 1-208, prefeito de controle, azul 4-0. Correto, chama para posicionamento, azul 4-0-6-5. Chamada 23, 4-0-6-5. Duas semanas para a pista auxiliar, não vai interferir com a aproximação. Ok, obrigado, tá, muito quieto. Eu acho que é 10 kg da presente por 360 para a esquerda, reporta a reinterceptação. 10 kg 360 para a esquerda, reportará reinterceptação. Oeste de Salvador. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 014. Juliette. Oxalé 6326, taxa de alfa, chame antes da Juliette. Alfa, o Juliette já pode chamar 326. Vou observar, obrigado. Quebec Kilo completo 360 e prossegue para o 917, aguardando a autorização de pouso. Quebec Kilo, completando 360 e aguardando a autorização para pouso. Stand by, 1659. Stand by. Voo 2009 para o táxi 126 Boa, 2009 ao Terra Aracaju. Quem está se autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 014, Gol 2009. Via Índia, parte principal, Gol 2009, chama 2895, ajustado no 014. 1966, seu solo 56, nível direito, chame com 211. É precisando, com a informação Romeu, autorização Brasília 360, posição é a 06, pronto para cópia. Aguarde cópia, Brasília 6321. E mantém cabeceiro no 0. Juliette Quebec, Kilo avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 7 nós. Quebec Kilo, faz o pouso, vai para o 45. Gente. 9 na posição 10. 3 número 2, setor aguarde. Tá, vai. 2009, já iniciou o táxi? Afirmativo, 2009. Voo no 097, acione identificação, voando Adolfo para interceptar a chegada Bonf, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 014. Ok, chegada Bonf, já está voando na proa de Adolfo, até o 060, voo no 014, voo no 097. Número 2 para a cópia. Estamos vendo. 1164, clear taxi via Juliet Gate 7. Juliet Gate 7, go 1164. Oceano M326, fica atento ao tráfego da lua iniciando o táxi nesse momento. Ingresso Juliet, remota 103 do pátio principal. Oceano M326, cumpriu a instrução do solo Salvador? Afirmativo, senhorita. Seguindo o gol, Juliette, remoto 1-3. Não passa a opção. Fala, Pirão, precisamos de 3-1-9-3. 3-1-9-3, 4 minutos. Aguarda. Olha, 3-1-5, decolou 5-8, chame agora o controle. 1-2-0, que nós fizeram uma boa viagem. 308, obrigado. Controle Salvador, Oceanair 315, boa tarde. Boa tarde, Oceanair 6315, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360, pode voar Dael ou Leda? Pós 2000 pés, autorizado Leda, Oceanair 6315. 2000 Leda, obrigado. Cria 65, aguardo. Eu tô filho dela autorizado, tá? Que você papá mantém posição, aguarde para ingresso. Confia no POB? One 9 ground. We are traveling to Roger, are you able to make a pushback a little bit backward? Yes, we are able. Roger. Fala, guarde para ingresso, Lucas Flodan, primeiro 2 para decolagem 27. Bono 966 na escuta? Prossiga. Bono 966, já solicitei a aeronave da companhia, efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda. Mesmo irá fazer, ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, vou 966, obrigado. Gente. Só apenas peço que o senhor fique atento ao pushback da aeronave da companhia, ok? Ok, obrigado. Vitor, e aqui Vitor, livre decolagem 97, vento 160 graus, 9 nós. Siga 6320. Autorizado Brasília, nível de voo 360, subida Arbor, transição Elefa, a rota Upper Zulu 97, e após decolagem a primeira curva será à direita. Código transponder 5063, controle 119, corrigindo 1208. Está autorizado Brasília 360, decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil Arbor Elefa, Upper Zulu 7 a rota. Código 5063, controle 10.8, Oxenê 6321. Correto, chama para posicionamento 6321. Vai chamar 6321. Bono 884, pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Subida Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5066 e o controle 120.8. Quero via Rafa. Bata, bata, bita. Era 2521, no aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste 10114. Gente, o acionamento apenas está autorizado, aguardando para o pushback. Está autorizado o acionamento, vai chamar o pushback. 4-0-6. 3193, como havia informado, o senhor é o número 2 do setor. Assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi, liberarei seu pushback. Se o senhor quiser, já pode coordenar com a equipe de solo. Assim que o Gol iniciar o táxi, que acredito que será muito em breve, o senhor já está autorizado ao pushback. Ground goal 169, request taxi, we have 1-8-2-1-1. 3 horas, 1-4 milhas, rumo oeste, cruzando 060 em subida para 380, Charlie 560. Somente no ticket, não temos visão. Gol 2009, 1900 pés, nada eu. Coral, uma boa tarde. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 240. Sobe via da El para 240, gol 2009. Autorizou, tem como verificar se autorizou 200 para o gol 2009? Tá, aguarde coordenação, gol 2009. Guarda lá, gol 2009. Gol 2009, autorizado nível final 200. 200, gol 2009. pista livre de decolagem, pistão 7, o vento 150 graus, 8 marchas. Sonar 6315, chame Recife 13325, alterna 125-10. 3168 a bordo, 3 horas e 40 minutos, alterna Campinas. Parte via parte principal Índia, ponto de espera torre 895, ajuste de altímetro no 014, tá 3193. 14, autorizado o táxi, lá no ponto de espera vai reportar para a torre, tá 3193. Pronto por pushback, azul 4065, 3. Azul 4065, ciente, aguarde. Previsão de pushback mais 2 minutos. 20.80, uma boa viagem. 120.80, Vita Coronel. Vitor Yankee Vitor, suba restrito ao nível 320. 320, Vitor. Controle de Salvador, Papatango, Vitor, Kilo Delta, decolou pista 97, saída Arbor. Papatango, Vitor, Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 100. Via Arbor para o nível de voo 100, Vitor, Kilo Delta. Zulu, Juliette, Sierra, com plano para Sierra, November, Mike, Charlie. Veja minha torre em 198.95. 198.95, obrigado, boa. Patango Vitor, Kilo Delta, da presente, foi na Pro de Arbor e suba para o nível 100. Favor, direto Pro de Arbor e acende o nível 100 e restrito, Vitor, Kilo Delta. Salvador Azul 4462, está estabilizado no LS, final de 6 milhas, vai chamar a baixada de salário. 4462, continua a aproximação, 1014. 1093, situação ponto de espera totalmente pronta. 7, mantenha o ponto de espera, 3193. Vai manter. 23. 288, 253 ou 353? Secundária 1353. Papá, Vitor, via Vitor. Dois, dois, três, cinco, três, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Gente, qual parte que você se encontra em o VLB? Push 1-0, decimal 8-0. Salvador, approach 1-0, decimal 8-0, go 1-6-5-9. Salão. Azul 4462, cheque trem, pouso autorizado, 90, vento 140 graus, 629. 4 milhas, baixada, travada, visual azul 4462, livre pouso. Já contact com o departure, climb to flight level 360, via dial departure. Climb to flight level 360, via dial departure, go 1659. Sou 2009, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325-1351, voo 2009, boa tarde. Secundária 1251, voo 2009. 251, voo 2009. Sou 1097, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Em 2000 pés, reporte estabilizado, voo 1097. Papapá, Zulu, de Serra, ficando na escuta da torre? Só corrigindo? Gente, a gente aceitou uma coordenação nesse momento com o controle. Devido hoje ao ser o fim do feriado, a gente está com bastante aproximação, então vai ficar bem complicado essa decolagem da 35. Teria condições de o senhor decolar na 17, nos corredores, e após o controle autorizar o senhor para o tiro? Não, Papatango Vitor Kilo Delta, ciente, plano modificado aos 1 no 8, 1 no 2, subi, mantenho nível 085. Vai subir, mantém nível 085, pode voar direto de destino? Aguarde coordenação, Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, da presente autorizada para o destino. Plano de destino direto, Vitor Kilo Delta. Bom, Juliette, só confirmando o código transponder 5046 e a frequência da torre 11895. Olhar direito, chame solo, 21 decimal, 90. Bate 1, 2, 1, 9. Cancelamento do 2, do 84. Zulu, Juliette, Sierra, cotejamento está correto, acionamento e táxi agora com a torre 11895, Zulu, Juliette, Sierra. Área. 884 é o número 2 no setor, aguarde. Salvador, Fator 20. Aguarde cópia, o destino seria Galeão? Como? O destino seria Galeão? Galeão. Galeão. Sente um minuto para sua cópia, o pastor. Viva decolagem 3193. Tipo Papá, Romeu Lima, prossiga. Eu sou o Paulo Melino, de coroa de Serra Índia com Índia, está com proa de Valença. Aí mantendo 500 pés, está com um a bordo, o código alocado é o 0144, que está para a rua ali. Pode constar a frequência da, do solo para o 4462? Pula 211. 211, obrigado. Em pé, na proa de Valença, reporte 20 milha em Salvador. Estimador 0, Salvador, Cinto Barro Velhinho. 4 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 065, ciente, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10144, 4065. Eita Índia, chama torre 1895, 1014, ajuste 4095, obrigado, boa tarde. Colou, aos 1-3, chame agora o controle, 120, decimal 80, uma boa viagem. Chamada, 3193. Estabilizou no localizador, o gol no 097. Gol no 097, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-8, decimal 95. 95, obrigado. Controle, bom dia, TAM 3193, cruzando 1700 na saída da EL, transição Lida. TAM 3193, bom dia, contato radar na decolagem, sua via da EL para o nível de voo 360. Vai subir via da EL para o 360, TAM 3193. Galeão, nível de voo 200, a rota Golf 677, Vitor Tango Romeu, Zolão, Zulu 10, após a posição Alfa, Whisky, Alfa, Kilo Eco e após direto. A subida será da EL, transição Coral, primeira curva à direita após a decolagem, código transponder 5027 e o controle em 120 decimal 8. Repita, por gentileza. 1-6 a bordo da pista é 1-0? A pista 1-0, afirmo. Só confirmando, pastor, vai até a cabeceira 1-0 para a decolagem. Pastor 120, corrigindo, pastor 20, autorizado táxi até a hotel. Chame na hotel para o cruzamento. Juliette, Quebec, Kilo, só um minutinho para a cópia Vera Cruz. Sulu, Juliette, Serra, ingresso à esquerda via pista, reporte cabeceiro 97, alinhado, só. 8884, a aeronave da Azul está terminando o parqueamento neste momento. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Ok, obrigado. Vou coordenar com o controle, só um instantinho. 567, pronto para a cópia? Pronto, 567. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Preso Luno 7. Subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, fazendo decolagem com a Cerona 0, código 5056, e o controle em 119, corrigindo no 208. Autorizado Brasília, nível 360, Preso Luno 7. Decola na água, transição elétrica, curva direita da bem. Transponder 5056, controle 208. Correto, chama para posicionamento. Chama na. Solo, Xané 6321, na posição 6. Estamos prontos, aguardando apenas o operador de extinguir. Gente, 6321. 065. Minha irmã 02, faz 06. Salvador, Forte Aéreo 2521. 2521, boa tarde. 1014, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Gente, 1014, 2521. Olá, 0197, solo 17. Livre à direita, 1211. Fique atento aí, próxima foto, tem um pequeno buraco aí na pista. Ligeiramente à esquerda dessa aqui, olha. Esquerda, gente. Estão livrando na Foxtrot, chamando 211. Obrigado, boa tarde. Planejamento correto no PAT 5, PLB? Tá bom, estacionamento, táxi de decolagem agora com a torre 1895 de Joliette, Quebec Kilo. Paz, pode ser o quartel, né? Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha o no 1510 no corredor forte, reporte através de Interlagos. Autorizado Papa Romeo em dia November Alpha, 1000 pés no corredor forte, reposta interlada. Sabe 2521, no visual com a pista está embaixada travada. Na aproximação, aguardando pista livre. 2521. 2521, gente, aguardando pista livre. Era 2521, pouso autorizado na zero, vento no 50 graus, 9 mais. 2521, livre pouso. Mantém a papá, o número 2 para decolagem da 17, o LED Quebec Kill. Vitor Kilo Delta, serviço radar encerrado, 41 milhas oeste de Salvador, suba para o nível 085. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. 84, 162 a bordo, 2 horas, Salvador. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895. Direita, Índia, ponto de espera, 1895. 4065, decolou 20, controle 208, boa viagem. Como ótima. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 340. Via Dael para o 340, Azul 4065. Condor 076, Squawker Dan, flying Alagoinhas. MCP, to intercept both arrival, descent of flight level 060, KNH 1014. Condor 076, the bomb arrival, descent 060, 1014, and confirm MCP approach, runway 10 in Salvador. Negative, Condor 076, ILS X-ray, Echo, 1284, Fox Live. Era 2521, no seu solo aos 21, passa um 180 aguardando para ingressar no hotel. Para o táxi, o senhor é 6321, 136, na boa, 3 horas, Goiânia. Passe via Pátio, Principal Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste de altímetro na 014, Xenai 6321. Taxi livre via Pátio, Índia, ponto de espera da 10.1914, ajuste de 6321. Passou 20, taxi via Alfa e chamamento da Juliette. Taxi via Alfa, chamamento da Juliette, passou 20. Serra. Pelo 884, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ele manteu no 0 do 884. Azulu, Juliette Serra. Papapá, Azulu, Juliette Serra, mantenha sim em condições visuais, o número 10, no corredor Axé, reporte para o Anabar. Tomará. Azulu, Juliette Serra, copia o controle. Afirmo, tomará para o Anabar. 3193, chame Recife, 133-25, alterna 1251. Três, 1193, controle. Sete, 2521, no estacionar, frequência livre. Juliette, Quebec, livre de decolagem, pista no 7, vento no 50 graus, 2 nós. Voo 1884, livre de decolagem, pista no 0, o vento no 50 graus, 2 nós. Livre de decolagem no 0, igual no 84. Ponte espera 1-0, pronto, Xenai 6321, boa tarde. Boa tarde, 6321, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, Xenai 6321. Juliette Quebec Kilo decolou ao 2-5. Todo, fora de Papuã, quando lá, controle 1-2-0, 1-9-0, uma boa. Pode entrar, Quebec Kilo, fora de Papuã, chamar o controle, o trabalho, boa tarde. Bola 884, decolou 24, chame agora o controle, 120, 880, boa viagem. 2080, boa tarde. Bola 884, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 230. Via Puca no 230, gol 1884. Dia November Alpha, o nome pés no corredor Interlagos, reporte rotatório visual com campo. Reportará na rotatória visual com campo, Indy November Alpha. Sou 1620, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ele é final do procedimento, ele é X-ray da pista 10, pode estabilizado. Papapá, Zulu, Juliette Serra, quando possível, ser chamado para pouso. Estima 2000. 2000. Pastor 2-0, após a rolagem para a aviança, alinhar e manter 0-0. Pastor 2-0, informo tráfego na posição 12 horas, aproximadamente 6 milhas, mantendo o número de pés também no corredor Axé, Romeu Vitor, 1-0. A gente mantém a cabeceira, 2-0. Posição, 2-0. 3, 2, 1, decolou aos 2-7, chame agora o controle, 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, 8-0, chame 63, 2, 1. Back acionamento da 3567, posição 1. 3567, autoridade, não para listar. Para. Está na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Nível 360, está na M3, na zona via Arbor. Comandante para 3207, para a formação Serra, número 90 para 1-60-23. Então 3217, aciona identificação, desça via chegada Bonf para o nível de voo 060, ajuste no 014. 060, 0-0-4, vai descer, via Bomba, 3-2-1-3. Honda 076, send to 3,000 feet, can 81014. Honda 076, send 3,000 feet, on the 1-1. Salvador, no 884, solicita desvio à direita, 5 milhas para levar. 4-2-0, livre de decolagem, pista 9-0, vento 1-0, grau 7. Livre de decolagem, pista 2-0. O desvio pela esquerda, eu quero, por gentileza. Ciente, livre desvio pela esquerda, após desvio, chama. Certo. Posição 1-3, solicito autorização, nível 220, Ilhéu. Tem chamado cópia, Ilhéu. Foram 6-3-2-7. 3-2-7, aguarde cópia. Guardando cópia, posição 1-3, Ilhéu. Me resiste, 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, azul 4-0-5. Pastor 2-0, decolou em 2-9, chame agora o controle 1-2-0, 2-8-0, uma boa viagem. Controle 1-2-0-8, Pastor 2-0, graças a Deus. Controle Salvador, boa tarde, Pastor 2-0. Pastor 2-0, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 2-0-0. Dael 2-0-0, via Dael, Pastor 2-0. Tô no 884, chama Recife 12545, alterna 12685. 545-2685, ó. Charlie 327, ponto cópia. Afirmativo, prossiga na escuta 327. 327, ele é autorizado, 240, bolso 677, decola da pista 10, primeira curva direita, da El Coral, controle 1208, aciona 5111. É o 240 autorizado para Ideal. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição coral, golfo 573. 120, 18, controle, 5111, no transformador, acelera 6327. Confirmando controle, 1208. Negativo, 1208, controle 163. Cotejamento correto, chama push. Gol na 966, cópia. Autorizado Campina Grande, 370, autorizou 110, decola da 110, primeira curva esquerda, pouca transição de par, controle 1208, transponder 5127. Controle 966, contingimento correto, chama de peticionamento. O 966, portão 09, se estiver autorizado, chama a taxa. Vai chamar, mas é o nome do volante. Sim, acho que o Fernando só pegou o 966, ele só cotejou. Não, não vai iniciar o pushback, isso? Ok, gente. Bono 620, avistado, check train, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, com 89. Ativando o vento, por gentileza. 130 graus, com 89. Muito obrigado, livre pouso. Irlândia, 0300. Vamos ver, chama 014. 4.0014. Pode manter esses 200 detonados até a próxima moldura? Ativo, mantenha a velocidade. Engenho Andrafa, continua por cima do seu forte final no 7. Reportará final no 7, não liberal. É 321, chama Recife em 1288, alterna 1353. Recife 1288, alterna 353, 6321. Salvador, bom dia, boa tarde, tá? 3567, ponto de espera, pronto. Tá, 3567, bom dia, mas ponto de espera. Mantém. Salvador, Salvador, boa tarde, acionei a 6304 da esquerda. É 6304, acionei a identificação, via chegada na Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 014. Área 050, com retardo, 14. Control, tell, contact status, RS, X-ray 10. Condor 076, complete final approach, and contact the tower wing 118.95. 1895, for the air, Condor 076. Bono 620, solo 435, libere direito, no salinho 211. Libera direito, 211, voo 1620, ok. Tower 4DR, Condor 076, established, ILS 1079. 076, continua próximo, 77, ATC clearance. 076, cadê? Ô, Salvador, boa tarde, no 620, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, vamos no 620. Quantas milhas? 20, Papa Romeo, Golf November Lima, para Sierra Whiskey, Golf November 380 autorizado, Planian, cola da pista 97, primeira curva esquerda, saída Momo, após direto, controle 120.8, aciona 5563. Estacionamento correto, POB. 8 a bordo, estacionamento táxi, torre 1895. Colocou 966, na posição 9, 966, portão 9, autorizado, chama táxi. Na 6314, controle. 6314, controle. Acionamento, chama pronto para ataque. Duna, high speed. Afirmativa. Afirmativa, desce 2 mil pés, voa, Duna. 2 mil, ancai. Livre o backtrack, funciona a frequência livre. Então, 3567, a Lima tem 0. A Lima tem 10, 3567. Conduz 076, ground 28, look to the right and call ground 121, decimal 1. Conduz 076, 121, decimal 1. Salvador Ground, Cotei Condor 076, runway 10 vacated. Condor 076, by Alpha, hold short, Juliet. Fire Alpha, holding short, Juliet, Condor 076. Decolagem, 3567. 3, 9 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Submantém nível 105 para serviço de informação e alerta, chame de CIS na frequência 1288, alterna 1353. Luz de Lied Serra, copia o controle. Tráfego 966 com 1288 a bordo, 24 horas, alterna em CIS. Autorizado o táxi. Ponto de espera da 10 e a parte principal Índia. Ponto de espera da 10 chama 1-1-8-9-5, que é legal, 10 no 3567 do Colosso 41, controle agora 120, decimal 8. 208. Salvador, 3567, boa tarde. São 3567, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. 300 Abra, Zona 3567. Dois, sete, sozinho, no trânsito zero. Bom, aciona a identificação. Confirma a chegada, por favor. Voe Mastu para interceptar a chegada Amã, desta via para o nível de voo 050, ajuste 904. Fechando via, obrigado, Felipe. Mais um. Direito, saída Arbor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5106. Espera 2521, cotejamento correto, POB. Condor 076, holding for Juliet. Condor 076, Juliet, gate 11. Fire Juliet, gate 11, Condor 076. Condor 521, confirma, POB. Sim, esse é azul 4976. Sur 20, chame Recife em 13325, alterna 1251. Pastor, agora chama Recife em 13325, alterna 1251. Foro 96, alinho 3550. 4976, acione o código 0441. 3, direito no 211. Direito 211. Azul 4976, copiou o controle? Acionando 0441, azul 4976. Onde? Alfa direto 013219. Oceanero 6327, final 13, pushback acionamento. 6327, portão 13, aguarda, pushback acionamento. Aguardando na posição 13, 4976, prepare e espera na posição PONF. A pista está prevista ficar impraticável 50 por 20 minutos devido a uma obra emergencial na cabeceira 10. Está aguardando devido a um serviço que vai ser feito na pista a partir do pouso da próxima aeronave, já está no final da 10. E esse serviço demora mais ou menos 15 minutos. É um serviço para algum buraco que está na pista, paliativo. Eles pediram para a gente não puxar ninguém, se a pessoa não gastar combustível, até que a pista seja liberada novamente.